Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da CBN. Carnaval passou. Que avaliação podemos fazer desta festa popular de 2014 aqui em Foz do Iguaçu? Nós avaliamos como altamente positivo, Guilherme. Para começar, uma festa sempre é muito boa quando não há problema de briga, o problema qualquer relacionado à segurança. E nós não tivemos isso, né? Desde aqui o Carnaval da Marechal, que superou todas as expectativas, foi mais de 100% de pessoas, de pais e crianças do ano passado. Pessoal, a gente colocou duas bandas, até a terceira para acompanhar a marchinha. Então, assim, deu essa diversificada, colocamos mais tendas, mais banheiros químicos. A Guarda Municipal e a Polícia Militar ficou sempre presente, a gente quer agradecer de antemão, sempre nos ajudando. E lá na Duque de Caxias foi uma outra grande festa, né? Com estrutura bem legal, com segurança privada e segurança da Guarda, da Polícia Militar, tropa de choque, realmente nos ajudando lá. Quer agradecer ao comandante aí toda essa parceria que a gente faz nesses eventos. E também não houve qualquer tipo de incidente lá, né? Então, no primeiro dia superou as expectativas do Meninas Veneno. Chegamos a quase 500 Meninas Veneno nesse ano. Ano passado foi na faixa de 420, 440 meninas. Esse ano superamos. A Rainha do Carnaval também foi bem bacana. E já no sábado à noite você já via que tinha muito mais público que o ano passado, a gente já avaliou isso. Então, assim, decorreu de forma muito boa, com a apresentação da Tom Maior, que foi muito bacana, com essa homenagem que tivemos no fim de semana. Enfim, eu acho que, assim, o resultado é muito positivo. Você que, inclusive, desfilou com o pessoal da Tom Maior aqui em Foz do Iguaçu? Pois é, eles vieram com 85 integrantes e mais 30 fantasias da escola, para dar para a população, aqueles que quisessem, né, desfilar conosco lá na avenida. E a gente acabou convidando algumas pessoas, moradores de Foz, e acabou sobrando uma lá e me pegaram e falaram, olha, vamos lá, você também tem que estar junto. E eu vejo isso de um lado tão positivo que hoje nós fazemos parte da história, uma história que talvez só daqui a 100 anos, uma grande escola homenagear Foz, depois vir aqui na nossa cidade, desfilar, a gente está com as fantasias. E agora uma outra informação, até estou passando em primeira mão para você, Guilherme, que essas fantasias, assim, umas 15 fantasias dessas que ensinamos na avenida e que eles trouxeram de São Paulo, eles doaram para a Fundação Cultural. Então a gente está secando, elas estão molhadas, está secando e tudo, e depois nós vamos deixar em exposição aqui para as pessoas, quando vierem à Fundação, ver realmente as fantasias que foram usadas lá no Anhembi, em São Paulo. A chuva atrapalhou um pouquinho essa folia de 2014 aqui em Foz do Iguaçu? Qual que é a avaliação que você faz? Eu acho que atrapalhou um pouco, sim. Muita gente, né, as meninas não gostam que molha o cabelo, aquela coisa toda, né? E eu acho que atrapalhou um pouco. Se não fosse a chuva, nós teríamos, assim, um público muito maior, um volume muito maior de pessoas na avenida, tanto na avenida como aqui na Marechal. Apesar que na Marechal a gente deu sorte de não pegar chuva, né? Você falou a respeito das fantasias da Tom Maior que ficam aqui em Foz do Iguaçu para a exposição. E uma pergunta que muitas pessoas se fazem, inclusive, é com relação a desfile de escola de samba aqui em Foz do Iguaçu. Um tema que gerou muita confusão na gestão passada da Fundação Cultural, no mandato anterior da Prefeitura. Como é que se prevê para o próximo ano? Existe uma previsão de voltar com a questão das escolas de samba na avenida? Como é que você, como atual presidente da Fundação Cultural, avalia essa situação? Bom, ano passado, quando terminou o carnaval, nós conversamos com todas as escolas, com a Liga, para a gente começar um trabalho de apoio a cada uma delas, mas elas mesmas não quiseram contribuir ou realizar esse carnaval desse ano. Mas a gente ficou triste, tivemos que achar outras alternativas, conseguimos dar uma resposta, mas veja só, faltou uma lacuna. Se as escolas trabalhassem durante o ano, estaria fazendo a abertura da Tom Maior aqui na avenida, quer dizer, seria um outro componente histórico para as escolas de Foz também. Mas logo em seguida, eu já conversei com os dois, três componentes de escolas que vieram falar comigo e que estão dispostos a retomar a conversa para a gente ver se no próximo ano a gente consegue trabalhar em conjunto aí. Carnaval agora só em 2015, mas agora 2014 nós temos dois eventos que já estão batendo a porta aí, que são os eventos do Centenário, no caso o desfile cívico do Centenário e também a Fartal 2014. Como é que está sendo trabalhada essa questão? quem faz o desfile é o pessoal do cerimonial, do Galhardo, uma equipe fantástica, que ano passado foi um desfile muito bonito. Acredito que esse ano vai ser muito além do, pelo que eles já estão trabalhando. A Fartal, eu só vou falar da Fartal a partir da primeira semana de abril. Eu tenho essas duas semanas agora, eu vou me afastar um pouco, pegar uns dias de férias, que tem que tratar de um assunto particular. Mas a partir da primeira semana de abril nós vamos começar a trabalhar a questão Fartal. E não podemos esquecer, Guilherme, que no ano que vem, 2015, com o Carnaval de Foz, nós estaremos ainda dentro do centenário, que ele começa dia 10 de junho agora até 10 de junho do ano que vem. Então, todos os eventos que a gente for fazer ao longo deste ano até o ano que vem, nós ainda estaremos fazendo tudo direcionado para o centenário de Foz. Você mencionou que está pegando um descanso agora já para recarregar as baterias também depois de um evento como este, o Carnaval? Pois é, porque assim, nós, a Fundação Cultural não aderiu a férias coletivas, né? Porque em janeiro é o período que o pessoal mais retira livros, assim, na biblioteca, aí a gente teve que ficar trabalhando direto. A gente intercalou, um sai um dia, outro sai outro, então outro, agora eu agendei algumas coisas particulares para essas duas semanas e a gente vai estar vindo aqui, resolve lá, vindo aqui, mas a gente, na primeira semana de abril a gente já está novamente aqui com toda a carga. Alexandre Freire, presidente da Fundação Cultural aqui de Foz do Iguaçu, muito obrigado aí por esse espaço para atender a reportagem CBN. Obrigado à Rádio CBN, sempre parceiro nesses grandes eventos, e a gente quer agradecer muito essa parceria esse ano, o resultado foi positivo. Esperamos que possamos, daqui para frente, continuar com essa parceria, não só com a CBN, como eu sempre digo, mas com todos os veículos de comunicação que queiram realizar, ou estar junto com a Fundação Cultural, ou com a Prefeitura, para a gente poder realizar grandes eventos.